Panorama Agrícola para 14 de agosto de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, um abraço para você nesta quinta-feira de lua cheia, 14 de agosto. Para o Panorama Agrícola que tem o ditado de hoje: o sorriso é um abraço que se dá de longe. Na entrevista do programa Produção de Banana em Luiz Alves. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre jovens de Bocaina do Sul que recebem visita internacional. Confira também as inscrições para o Prêmio EPAGRE Escola Ecologia e para o Encontro Catarinense de Educação Ambiental. Dica do dia. O uso de homeopatia animal é uma boa prática recomendada pela FAO, o braço das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Em alguns casos, o uso de homeopatia nos animais reduz 70% dos custos do tratamento dos rebanhos, em especial na pecuária leiteira, no tratamento de mastites, diarreias, carrapatos e vermes. Isso melhora a qualidade da produção, que fica livre de contaminantes. No caso do leite, não há descarte, porque a homeopatia não deixa resíduos. É hora das notícias. Até o dia 30 deste mês de agosto estão abertas as inscrições para o Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. É a oitava edição do prêmio, uma realização anual da EPAGRE, que dá visibilidade para trabalhos desenvolvidos em parceria com as escolas em educação ambiental rural, no campo, na pesca e também em comunidades indígenas. O evento conta sempre com o apoio do SC Rural e incentiva, amplia e cria novas oportunidades em ações educativas para favorecer a recuperação, a preservação e a proteção dos ecossistemas. Participe então do Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Procure um escritório da EPAGRE e inscreva a sua escola até o dia 30 de agosto. 10 escolas serão premiadas e a premiação vai ocorrer este ano nos dias 2 e 3 de dezembro. Estão abertas também as inscrições para o terceiro Encontro Catarinense de Educação Ambiental, que será realizado em Piratuba nos dias 29, 30 e 31 de outubro. Terceiro Encontro Catarinense de Educação Ambiental, que é realizado pela Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Santa Catarina, um colegiado estadual representado por instituições governamentais e não governamentais de diversos segmentos da sociedade catarinense. Esse Encontro Catarinense de Educação Ambiental tem o apoio também do SC Rural, da Prefeitura de Piratuba e da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Concórdia. Este ano, o tema central do encontro é Educação Ambiental Ética, Inovações e Informações Necessárias para os Novos Tempos. Dias 29, 30 e 31 de outubro em Piratuba. Confira a entrevista de hoje. No Panorama Agrícola de hoje, nós vamos conversar com o município de Luiz Alves, com o Ronivandro Edson Piscini, que é da Associação dos Bananicultores de Luiz Alves, a ABLA. Que informações você teria, Rony, para o ouvinte do Panorama Agrícola sobre o trabalho da ABLA em 25 anos de Luiz Alves? Esse ano a ABLA, então, completa 25 anos de trabalho aqui em Luiz Alves, né? Um trabalho que nasceu do trabalho da extensão, do trabalho dos extensionistas rurais aqui no nosso município, né, da EPAGRE, que foi através do trabalho deles que teve início a associação, né, desses 25 anos. E hoje Luiz Alves é, dentro do contexto da bananicultura, um município referência no uso e na difusão de tecnologia na bananicultura, devido a esse trabalho que a associação sempre fez, que foi essa ponte entre o produtor e a tecnologia. Então, o principal objetivo da associação nesses 25 anos foi a difusão de tecnologia para o produtor. Por isso que Luiz Alves hoje é um município que utiliza tecnologia assim de ponta, né? Quantos produtores estão ligados à associação, Rony? Nós temos hoje 250 associados, aproximadamente, né? E hoje a associação atende também os municípios aqui limítrofes de Luiz Alves, né? Então, uma associação que se expandiu na nossa micro-região aqui, né? Você falou que um dos principais papéis da ABLA é a difusão de tecnologia. Quais são as principais tecnologias hoje que o bananicultor deve adotar? Na verdade, assim, todos os trabalhos que são desenvolvidos pela EPAGRE, eles são trazidos através da extensão rural para dentro da associação. Então, todos os nossos trabalhos de campo são acompanhados pela EPAGRE. Então, a EPAGRE desenvolve um novo sistema, ou a EPAGRE desenvolve uma nova tecnologia, são feitas áreas demonstrativas aqui dentro do município, onde a associação acompanha essas áreas, né? Para daí sim o produtor depois ter um respaldo maior e um conhecimento maior a nível assim mais profissional mesmo, né? E que avaliação a associação faz desse trabalho de, por exemplo, controle de pragas e doenças, novas tecnologias? Para a associação e para os produtores, né, com certeza foi um trabalho que sempre deu muito certo, foi muito bom, né? É uma parceria que sempre teve entre as duas entidades, né? Como eu disse, dando mais respaldo, e o produtor confia mais num trabalho feito assim do que um trabalho feito por pessoas que têm interesse comercial. A gente não tem, então a gente é muito neutro nisso, né? Isso traz uma confiabilidade muito grande e isso trouxe bons resultados, né? Trouxe assim, alavancou mesmo a cultura e trouxe muita coisa boa para o produtor, né? Em termos de produtividade, qual é a realidade da safra da banana em Luiz Alves também, com relação a subprodutos da banana, produtos orgânicos? Na verdade, assim, Luiz Alves hoje tem aproximadamente 4 mil hectares, né? E uma produtividade média aí de 31 toneladas por hectare, né? Então, é uma das melhores produtividades também, assim, a nível até de Brasil, né? Uma produtividade muito boa devido ao uso dessa tecnologia, assim, de ponta, né? Perfeito. Nós conversamos com o Rony Vandro Edson Piscini, que é técnico agrícola da Associação dos Bananicultores de Luiz Alves, a ABLA. Rony, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Tá bom, a gente se agradece. Fique ligado no Panorama Regional. Comitiva do BID visita jovens rurais. Uma comitiva de representantes do Banco Internacional de Desenvolvimento, BID, liderados pelo economista Diego Arias e pelo consultor italiano Dino Francescuti, estiveram em Bocaina do Sul, na região serrana, realizando visitas ao grupo de jovens da localidade de Campinas. A intenção foi de acompanhar projetos produtivos e de infraestruturas financiados pelo BID. Um acordo de empréstimo firmado entre o governo do estado e a instituição financeira movimentará recursos da ordem de R$ 2,5 milhões, né, para o município, atendendo então a 11 famílias de jovens que compõem o grupo do VIME na localidade de Campinas, e também da comunidade de Dois Irmãos, e também para outros projetos, né, que serão abrangidos, né, que são destinados para o município de Bocaina do Sul. Na comunidade de Campinas, os representantes do BID e do SC Rural conheceram o projeto de associativismo da Viminicultura, onde 11 famílias das associações dos moradores têm se dedicado à produção do vime e à fabricação de cestas e artesanato. Através, então, dessa união e da organização dos jovens rurais, é que foi possível, então, a liberação desses recursos, né, pelo BID para as comunidades rurais e também para todo o município de Bocaina do Sul. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola.